testemunhas da fé. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. 2 Tessalonicenses 1:4. Para os que morrerem na desobediência e incredulidade, desprezando a graça e a salvação de Deus, o julgamento será no dia do juízo final, onde todos os ímpios mortos comparecerão para prestarem contas ao grande juízo da eternidade, e serem julgados para sempre sobre todas as suas obras sujas que praticaram enquanto ainda em vida na terra. Mas para todos os que são salvos, para os que creem no evangelho da vitória do reino de Deus, aceitando a Cristo, para estes o julgamento acontece ainda em vida, durante o percurso da caminhada da fé, na qual devem vencer a prova do combate da fé que gera o testemunho da vida eterna e a entrada para a herança incorruptível no reino futuro da luz. Não julgamento para condenação, mas para a prova da fé, pois quem crê em Cristo não pode mais ser julgado para condenação. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 13:18. Não tenham medo, e nem desanimem por causa das experiências de aflições que todo cristão salvo tem que passar. Elas são a prova de que a vida eterna já está gerada em você, e depois de você vencer, pela paciência e perseverança, você nunca mais poderá ser submetido a qualquer julgamento ou condenação para sempre, pois a justiça de Deus que está em Jesus terá sido confirmada em você através da comprovação do teu testemunho de fé e confissão. Decretos da Fé. Blogspot.com